Yo tengo muchas botellas, voy a ficar embriagado. Eu tô daquele jeito e você tá embrasada. Quando nós chegar no baile a bagaceira tá formada. Comendo água, tô comendo água. Comendo água, tô comendo água. Tô comendo água, tô comendo água. Tem paredão. Batendo a bunda no chão, paredão, tem tamborzão, sem discussão. Batendo, batendo, batendo bundão. Já faz três dias que eu tô batendo. Eu tô cego, não vejo nada. Comendo água, tô comendo água. Tô comendo água. Pra você, o trem é caliente. Devo a o francês da lampada. La culpa es de Ricardo y Rafael Moura. Cantou daquele jeito e você tá embrasada. Quando nós chegar no baile a bagaceira tá formada. Comendo água, tô comendo água. Comendo água, tô comendo água. Tem paredão, tem tamborzão, e vai no chão. Batendo, batendo, batendo bundão. Faz três dias que eu tô bebendo. Eu tô cego, nem vejo nada. Comendo água, tô comendo água. Tô comendo água, tô comendo água. Batendo e ela no chão, a som bem quente da lampada. Comendo água, tô comendo água. Me gusta quando está louca.